Esse é mais um episódio do 19 horas da manhã. Eu sou a Lorena. Eu sou a Emily. E eu sou a Karina. Depois de muitos anos, voltamos a gravar. E esse é o 8º episódio. E seguindo o roteiro, episódio de perguntinhas e indicações. E pra começar, eu tô guardando essa informação há muito tempo. Faz mês, fiz um escândalo no grupo quando eu descobri. E cá entre nós, tem gente que sabe, deve ter gente que sabe. Eu falo assim, nossa, que mina burra que não sabe isso. Mas, tipo assim, a maioria das pessoas que eu perguntei não sabiam. E essa é a verdadeira história de como os dinossauros foram extintos. Música de fundo. Música de fundo, tá? Suspense. Música de suspense. Suspense. Primeiro, foi o tô tocando Indiana Jones. O meu namorado que compartilhou essa informação comigo. O Nenê. E como nós dois compartilhamos, ele é uma caixa de informações... Aleatórias. E aí ele falou do nada isso pra mim sobre os dinossauros e eu fiquei indignada. Primeiro eu fiquei indignada. Porque eu fico assim, eu tenho 22 anos. Como que diabo que eu não sei disso? Até hoje, como que eles não ensinam isso pra escola? Primeiro, como eu perguntei isso no grupo, né? Quando eu descobri, eu perguntei, como que vocês acham que os dinossauros foram extintos? Que é o que, onde passa, né? Nos filmes, nas coisas e tudo mais. Que eles tiveram asteroidezinho lá, um monte de asteroide, chuva de meteoro, mataram os dinossauros. Né? Assim que aparece nos cantos? É. É assim que vocês sabem que foi, né? Ou tu sabe de outra informação aí? Você tem outra informação, cara? É a matéria da BBC? É. Tu leu aonde? Na BBC? Faz tempo? Mas eu te perguntei, tu não falou nada no grupo, corta essa parte. Não vou cortar, não. Não, eu li recentemente. Mas... Mas aí foi depois que eu já tinha falado, né? E aí eu fiquei... Primeiro mas fiquei eu não indignada. Ouvi o áudio que tu mandou, era muito grande. Enfim, que... Como que foi na realidade, né? Não foram vários asteroidezinhos. Foi um só, um único asteroide que tinha... Cadê aqui o tamanho dele? Tá na hora de pentear o cabelo. De 15 quilômetros de diâmetro. Ele era bem pequenininho, tá? Bem pequenininho. Bem xixitozinho. E ele fez um buraco de 100 quilômetros de extensão e 30 quilômetros de profundidade na Terra. O que aconteceu? Esse é o quadro de curiosidade. Sim. Eu pensei que a gente não tinha falado. Aí, o que aconteceu? Tava os dinossauros, né, andando lá, caminhando, fazendo suas atividades diárias. E aí, tu imaginou eles fazendo as atividades? E aí, um mega hiper power asteroide, tipo, foi só um, não foi tipo uma chuva de meteoro. Eu fiquei muito indignada. Um porrudaço caiu lá na Terra, né? E fez aqui série. Na Terra. É, aqui. É aqui na Terra. Aqui. Uhum. Aqui é que eu tô em outro planeta aqui na minha cabeça. Aí, ele fez lá o buraco. Tá, que depois ele bateu, né? E subiu pedacinhos de terra. Que aí, esses sim subiram. E saíram da atmosfera e caíram de novo. Que aí fez a chuvinha lá de meteoro. Mas isso foi, tipo, já depois desse primeiro. Que esse caiu. E aí fez um monstro de um buraco. E aí subiu os pedacinhos e caiu de volta. Mas não foi isso que matou os dinossauros. Meu Deus. Não foi isso, meu não Deus. Não foi isso que matou os dinossauros. O que que foi? Primeiro... Tô muito atenta, cara. O que foi? Primeiro que, tipo, os que estavam lá perto morreram tudo queimado, né? Porque uma bola de fogo de 15 quilômetros, né, caiu perto deles. E aí foi, tipo, instantâneo, assim, tipo... Queimaram eles. Morreram. Tudo queimado. Aí, beleza. Aí teve a questão disso. E aí, com o impacto lá na Terra, lá, liberou o enxofre da Terra. E é ácido, e é tóxico, e maior parada. Então, teve o lance do enxofre, teve os queimados, teve depois as pedrinhas que caíram de volta em forma de meteorinho. E aí, o que aconteceu também? Pá, caiu lá, fez uma fumaça, queimou todo mundo. Fez o quê? Fumaça. Fumaça. A fumaça cobriu toda a Terra. A Terra toda. Ficou só fumaça. E aí, o que aconteceu? Não dava de chegar sol na Terra. Então, se não dava de chegar sol na Terra, o que aconteceu? Ficou a Era do Gelo. É daí que vem a Era do Gelo. Meu Deus! E aí ficou tudo gelado. Tipo, todo mundo. Aí tá, já tinha morrido de fogo, já tinha morrido de enxofre, já tinha morrido de fumaça. E aí, tipo, ficou tudo gelado. Aí não tinha o que eles comer. E aí, tipo, o resto, né, morreu tudo de congelado. E aí ficou tudo congelado. E ficou tudo escuro. Por anos, e anos, e anos. Tudo escuro e gelado. E várias coisas. Então eles morreram de 50 mil fatores diferentes. Não foi uma merda de uma chuva de meteoro. Eu fiquei assim. E eu nunca tinha me ligado que a era do gelo era dessa merda aí. Eu assim, a era do gelo foi um tempo aí que ficou tudo neve lá e teve, fizeram o filminho do mamute. E foi isso, mas não. Os meteoros que fizeram a era do gelo. Eu fiquei muito grata. Meu Deus, então. Parabéns pela informação, Laura. Eu fiquei assim. Eu não sabia disso. Nem eu. Eu tenho 22 anos, não sabia disso. Assim. A gente vai fazer 23. E a gente não sabia disso. E eu queria compartilhar essa informação com as pessoas que não sabem, porque é muito maravilhoso. Achei. Agora eu posso fazer 23 em paz. Em paz! Exatamente. Em paz. Eu fiquei assim, como assim eu fui enganar toda a minha vida achando que uma chuvinha de meteoro matou o dinossauro? Com vários filmes. Com vários filmes. Vários desenhos. Vários desenhos. Inclusive, que retratam assim. E não foi isso que matou eles. Foi a fumaça. Importantíssimo. E o show. Verdade. E fogo. E enfim. Era isso. Que tudo, né? Mas na época da Era do Gelo, tipo, os mamutes não morreram, né? Não, mas tá, mas aí não tinha comida, né? E aí depois ficou tudo escuro, né? E aí várias paradas assim... Não, porque segundo a Era do Gelo, eles estavam vivos. Aquele filme ali é desenho, né, Karina? Tu vai mesmo eles tirar falam. A credibilidade da Era do Gelo. Eles falam, Karina. Que é um desenho, né, Karina? Não gostei dessa conversa. Tu sabe que tem outra Era do Gelo que tem até dinossauro, sendo que ele já tinha morrido, né, Karina? Olha, tu tem um fio branco. Vou cortar essa daqui, Karina, no futuro. É, eu não, mas sério, fiquei assim, impactado. Parabéns, ó. Ó, parabéns, agora a gente vai pro próximo quadro, que eu não lembro mais o nome de depois de tanto tempo que a gente passou gravando. Bom, depende, né? Quando a gente indica filminho, é fingido que é cinef. É, e o que você vai indicar hoje, galera? Ah, eu acabei de falar, agora fala comigo. Rodízio, galera. Vai, Evelyn. Eu vou indicar a série Jane a Virgem. Algumas pessoas conhecem, né? Todo mundo conhece. E é uma série, acho que mais pra... É mais mulher que assiste. Não, tem... Ah, não, mas é meu amigo que assiste é gay, né? Não sei. Não sei. Enfim. Se homens gostaram... Enfim, é uma série assim... É, sabe aquelas novelas da SBT que passa que tua mãe e tua avó gostam de assistir, que tu assistia quando era criança, que tinha aquelas mães de minha malvada, que queria roubar o lugar da outra, não sei o quê, aqueles dramas super, tipo... Meu Deus, ela vai jogar da escada. É uma série assim. Eu vou ler o que tá escrito aqui na Netflix. Tem na Netflix, tá? É, depois de jurar que permaneceria virgem até o casamento, Jane Villanueva fica grávida por um erro médico. Hora de revisar os planos para o futuro. Ela fica grávida virgem. Por isso que é Jane, a virgem. Gente, eu fiquei desesperada quando eu vi que ela ficou grávida virgem. Porque eu fiquei assim, gente... A gente tá se guardando? Não é isso. Eu fiquei assim, meu Deus. E se um médico cometer o mesmo erro comigo? Hein? Fiquei preocupada, porque pode acontecer. Porque o jeito que eles mostram é muito... Realmente pode acontecer. Sim, tipo, é uma coisa que qualquer médico pode aparecer contra lá. Você vai no médico, você seja lá. Enfim, e aí tem, conta um romance, tem uns dramas, tem uns negócios bem assim, de ter um vilão. Todo. É a mistura, é a junção de todas as novelas mexicanas em uma série. Tem até um ator que ele é muito conhecido nas novelas, sim. Eu esqueci o nome dele, que ele é o pai dela. É o... E ele é um ator super famoso, tipo, lá na série. O Rogelio. É muito top. Eu esqueci o que eu ia falar. Gente, é muito legal porque, tipo, tem um vilão, que é o Sam Rostow, que ele... Gente, ele é realmente sem rosto mesmo, porque eu só fui descobrir realmente quem era ele no final da primeira temporada. E aí ela fica dividida entre o amor do Solano e do Michael. Michael. Gente, eu gosto meu muito Deus, do Michael. E aí, tipo, ela namora com o Michael há muito tempo. E do nada, e ela se guarda muito. E eles nunca tiveram nada, né? Nunca passaram para o plano B, o segundo passo. E aí, depois ela se apaixona pelo Solano. E aí, começa a cagada toda. Que o Solano é o pai do filho dela, porque... Que foi acidental. É. Não é spoiler, porque é bem no primeiro episódio, porque ele teve câncer, ele doou o sêmen dele pra que, quando ele tivesse curado, ele pudesse usar futuramente. É, pra ele ter filhos e tudo mais. E é legal também, eu gosto muito disso, de que tem um narrador, que nem todo mundo odeia o Chris, sabe? Que ele ficava falando tudo sobre a vida dela. Gente, não sei o que, é muito bom que tem um narrador, e depois fica contando os dramas da vida dela, enquanto ela tá lá toda chorosa e tudo mais, é muito legal. Não, e a mãe dela achando que ela era uma santa, e todo mundo acha que ela é uma santa, é muito legal. Gente, é muito legal, você não consegue assistir só um episódio, eu maratonei 2 dias. Porque em cada final de episódio tem alguma coisa e a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? É que nem novela mexicana mesmo, tipo, os dramas, tipo, a imaginação da Jenny também é muito boa. E é isso que eu queria indicar. É só quem quiser assistir ou já assistiu, me fala, coloca aí nos comentários das coisas pra gente, porque eu quero saber. E tem uma coisa muito importante que acontece depois, já lá pras últimas temporadas, que fiquei muito chocada, é muito triste. Se você, com certeza, já assistiu, sabe o que é, me conta lá o que tu achou. É meu isso. Deus, eu parei na primeira temporada. Eu tô pensando nos dinossauros, desculpa. Eu parei na primeira temporada, eu vou começar a voltar a assistir. Assiste. Ah, porque tu fica assim, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. É porque eu pensei que as pessoas falam, sempre falam, ai, porque enjoa depois. Não, enjoa não. Ai, eu confio em você, eu vou assistir. É, pode assistir. Ai, e me conte depois. Vou. Fui influenciada. Ai, que ótimo. Esse quadro dá muito certo, ele é realmente muito bom esse quadro. Próximo! Eu. E desta vez o nome desse quadro não tem nome. O nome do quadro não tem nome. E eu vou indicar uma banda pra vocês que eu tô indicando pra todo mundo. Pra todo mundo, porque eles são bons demais. O nome da banda que eu tô trazendo aqui pra vocês é Wallows. Wallows. Então, ela é uma banda de rock alternativo que nasceu em Los Angeles, composta por Brandon Lamaster, ator, compositor, dublador e mais conhecido por seu papel como Albert em Man of Cotton. Nunca ouvi falar esse Nunca filme. Nunca ouvi falar. Tá muito bom na sua banda, moço. Continua assim. Continua aí na banda, menina. E tem o Colly Preston, que é o baterista, que é o crush supremo da Lorena. Ele é muito fofo. E tem o Dylan Minnette, que é o menino dos Três Porquês. Ele é o... Ai, não lembro. Nossa, é o menino dos Três Porquês. É o menino dos Três Porquês, o principal. É, o principal. O Clay. Clay. E juntos eles têm uma banda que se chama Wallows. Que é muito legal também o nome dessa banda, né? Enfim. Eles lançaram recentemente o álbum Nothing Happens. E, é a nossa banda, sei lá... Do momento. Do momento, mas eu acho que eles têm tudo pra crescer ainda mais. Os caras, eles... Eles têm uma identidade visual. Nossa, sim. Muito é muito maravilhosa. Primeiro... É muito neném os clipes também. Muito, né? Tipo, ai, nossa. Não, primeiro porque eu fiquei muito surpresa, porque o Dylan, que eu pensava que só era ator... Canta. É cantor, ele toca guitarra, toca teclado. Pois é, voltando aí, tipo... Primeiro que eu fiquei indignada. Eu fiquei muito besta, porque eu não... Cá entre nós, não dou muito, valor nesse menino. Ele como atorzinho lá, o que faz o Clay. Já ele assim, meio ok, tá, plans. E aí o YouTube que fica indicando coisa pra gente, né? Eu ouvindo várias coisas, vendo vídeo. Aí pá, apareceu o vídeo deles, eu fiquei assim... Caraca, impactadíssima. Que eles são muito bons, têm uma identidade visual muito boa. Tipo, eles têm uma identidade muito própria. Eles são muito eles, assim, não consigo comparar eles com algo do momento. E aí eu, tipo, comecei a mandar mensagem pras meninas, tipo, mano, aquele moleque dos 13 porquês, ele canta e ele canta bem. Tipo, como assim? O que está acontecendo? Eu conheci eles por eu conheci eles por Pixel View, porque o Spotify indicou, jogou na minha cara que tinha. E aí eu gostei muito, só que tipo, só depois que a gente foi atrás, foi quando a Lorena já começou a falar e a gente foi atrás. Foi aí que eu fui ver, e eu fiquei assim, você fica muito surpreso porque a música é muito boa. A gente só não pode colocar aqui no podcast, porque senão o Spotify expulsa a gente do... Né? Né? Mas não pode. E aí, sim, então eles já fazem... Eles lançaram, né, o álbum, que tem o single Are You Bored, que é o clipe mais legal que a gente já viu depois da música... These Days? Não, depois da outra do filme de terror. Ah, tá. 1980 Horror Film. É muito... Gente, os clipes são engraçados. São eles são engraçados, assim. Tipo, tem sempre uma piadinha, alguma coisa. Eles são muito engraçadinhos. E tá. Assim, as pessoas dizem que o som dele lembra muito The Strokes, né? Um lado bem indie. Mas eu acho que lembra muito... Tem umas músicas, assim, que lembram muito The Killers, assim. Do novo álbum deles. Tem sim. Para de fazer essa graça aí. Só que, tipo, eu realmente não acho que eles têm muito a ver com alguma banda, assim. Não, é verdade, mas, tipo, assim, tem algumas coisas que me lembra muito, eu não sei qual é a música, mas lembra muito The Killers, mas, assim, eu também não acho que eles sejam muito do indie. Não acho que eles... Eu acho que eles só são caras que fazem música boa, tipo, não sei, acho que eles nem têm gênero, sabe? Tipo, não, eu acho que eles são só... Eu só não consigo comparar eles com nada, tipo. A banda... Não me vem nada na cabeça. É. Eu só consigo comparar eles com o filme Single Street, porque, tipo, os vídeos dos meninos é, tipo, o vídeo deles. E aí, deixa eu ver o que mais. Eles lançam música, eles lançaram, a primeira vez que eles lançaram música foi em 2017, de uma forma independente, que foi a música Pleaser, que é muito boa também. Cara, Pleaser é uma das minhas músicas favoritas, ela é muito boa. E eles entraram, tipo, naquele global, né, as 50 Hottest do Spotify. É muito bom essa música. E aí eles lançaram o app dele, que é o Spring, que foi em 2018. E eles já tocam desde os 12 anos de idade. Juntos? Juntos, desde os 12. Porque parece que a mãe do Brandon com o Dylan eram amigas quando elas eram mais novas. E aí, tá, eles começaram a tocar e eles estão agora fazendo sucesso só agora, tipo assim, na casa dos 20. Eles têm tudo 22, 23. Sei lá, eu não sei se é porque a gente não é muito de rede social e a gente não é mais adolescente, né? Porque é adolescente que compartilha muitas coisas entre outros, mas eu, tipo, não vi muita gente falando, nem famosos deles. Tipo, foi real, foi aleatório que eu ouvi uma música e fiquei assim, caraca, eles são bons. Eu acho que eles foram no Jimmy Fallon, parece. Eles foram nesses programas de entrevista. E assim, pois aí eu fiquei assim, caramba, eles tocam desde quando eles tinham 12 anos e os caras têm 23, 24, eles, tipo, têm a nossa idade. E assim, eles são muito fofinhos, muito fofinhos. E assim, e tem dois vocalistas, né, que é o Dylan e o Brandon. E aí eles, Brandon. E eles se compõem muito bem, porque, tipo, a voz do menino lá do 3 Porquês é bem grossa, do bem, Dylan. Bem grave. E o Brandon. E a do outro é, tipo, mais... Ai, gente, mas eu digo assim. Meu Deus, eu tenho muito crush nele. É muito, eu tenho, tipo, crush em todos. Eu acho que ele é muito fofo. É muito tipo de boy que eu ia ficar, tipo, muito apaixonada. Ela gosta do baterista. Ela gosta do baterista. É o mais esquisito de todos. E aí, é isso, gente. Olha, tem disponível no YouTube. Tem disponível no Spotify. Cala a boca, Lorena. Vão focar? E aí, tipo, e é isso, aproveite, porque eles são incríveis, eles lançaram um álbum novo e é muito bom. Mas deem valor nos EPs, que os EPs são muito bons. São perfeitos. E assistam os videoclipes também, que são muito bons, tipo, é muito bom. Se você não gostou dessa música, olha os vídeos, que, tipo, é um entretenimento ótimo. É muito bom, parabéns, meninos. Continue. Eu acho que eles são fortes candidatos para Lollapalooza de algum ano aí. Um dia. Entendeu? É muito, são fortes candidatos. Eu ia só pra ir num dia deles, só pra ver eles. Porque eles são perfeitos. Claramente, a gente é muito apaixonada. Ai, eu sou! É porque, tipo assim, eu tava numa fase que, tô, assim, só tô ouvindo música velha, porque, tipo, nada de novo eu gostava. Aí e chega aí, tipo, eles. Eu fiquei assim, caraca, como assim? Nice. Tá, e eu vou indicar uma série que meio que tá em altazinho, só que, tipo, mano, eu gosto, eu achei o bem boa e, tipo, provavelmente a maioria das pessoas já assistiu. Falando que a modinha, tipo, eu sabia... Que a conta oficial deles, tipo, no Instagram, eles, não, eles tipo, têm foto, às vezes, de 300 curtidas e tudo mais. Chocada. É, do sim. Que eu tô falando? Do que ela vai falar agora? A maioria, gancho. Provavelmente, hoje assistiram ou começaram a assistir, sei lá. Eu comecei. E eu terminei no mesmo dia. É, Umbrella Academy, tá, gente? Essa série neném. Umbrella Academy, né, que é são uma série de quadrinhos que foram criados pelo Gerard Way, que é o vocalista de My Chemical Romance, meu lado emo aqui vivíssimo, e o quadrinista Gabriel Bá, né, que cria lá as paradinhas. Ele é brasileiro. Ele, que é brasileiro. E, sei lá, eu não tenho, assim, tanta propriedade pra falar da história, porque eu não li os quadrinhos, fiquei até com vontade, porque, tipo, parecem ser muito bons, só são assistir caros. A série mesmo. E, mas, tipo, nossa, tá, vamos lá. A série fala de um evento aleatório que aconteceu no mundo que, tipo, várias mulheres que não tinham nenhum sinal de gravidez engravidaram e pariram ao mesmo tempo. 43 crianças. E o Sir Reginald, que é um ricaço lá, é... Ele tem... é um alien. Hã? Ele é um alien. Alien? É. Sério? Sério? Ele faz de tudo pra adotar o máximo que ele consegue. Ele consegue adotar 7, né? Pra criar uma mini liga de crianças super poderosas, tipo isso. De crianças e combater o mal. Ai. Garotas. E aí tá. E basicamente a história se desenrola. Eles já estão... Tá, na infância deles eles ficam fazendo isso, mas conforme o tempo passa eles se separam e eles se juntam de novo. Só queria dizer que quando eles eram crianças, eles eram muito, muito famosos por isso. Eles tinham, tipo, uma vida de astro. Eles eram os heróis mesmo. Tinham bonecos e várias tudo, coisas. Tudo, eram celebridades e tal. E aí, com o tempo, foram se separaram, né? Por causa de atritos, enfim, familiares. E aí, eles se juntam. Isso não é spoiler, tá, gente? Que acontece no primeiro episódio. Porque o pai deles falece. E aí, eles têm que... Eles voltam em casa pro enterro. Yeah. E um fato muito importante é que dos 7, um deles tá sumido, que é o número 5. Ah, verdade. Que, perfeito. Tá, cada um tem um poder, né? Deixa rapidamente aqui. É, o number 1, que é o Luke, que ele é... Luther. O number 1, que é o Luther, que é o Space Boy, ele tem super força, ele tem, tipo... Que basicamente o poder dele é super força, ele é o líder de todo mundo. Tem o Diego, que é o number 2, ele... É tipo um Batman, ele... E aí ele consegue acertar facas de qualquer jeito, em qualquer lugar. É. Tipo, ele tem ultra habilidades com objetos pontiagudos. É, ele é meio justiceiro. Tem a number 3, que é o... É a Rumor. Boatos. Que ela, tipo... consegue persuadir as pessoas a fazer o que ela quer. E ela tem um casinho lá com o Space Boy, que é o number one. E tem o number 4, que é um mais neném de todos, que é o Klaus. Gente, o Klaus carregou essa série na costa. O Klaus e o number 6, né? Que é o que ele vê. Ele tem a capacidade de ver pessoas mortas. Só que, tipo... No decorrer da série, ele vai desenvolvendo mais esse poder. Porque, tipo assim, ele só foca nisso. Que ele acha que é só isso que ele faz. Que é só ver pessoas mortas. Mas, na verdade, o poder dele... Não é o único poder dele. É, não é o único. Ele tem outras vertentes. Só que ele só vai descobrindo isso no decorrer da série. E aí ele tem problema com drogas. Porque ele, tipo, ele não gosta de ver as coisas e tudo. Então, ele usa de todo armamento, eu ia falar. De tudo quanto é droga pra não ficar lúcido e não ver as coisas. Dizem que ele também vai desenvolver o poder de... Tem o number 5, que é o que, como eu tava falando antes, é sumido porque é o quê? O poder dele é viagem no tempo. E quando ele tinha 10 anos, ele, tipo, foi ser rebeldezinho, desobedeceu o pai dele, foi viajar, não voltou mais. E sumiu. E ele... A série começa assim, ele desaparecido, né? E ele tem essa capacidade de voltar no tempo. Ele tem... Eu voltou pulando tudo, né? Ele volta logo no primeiro episódio, ele tava sumido, o povo já tá tudo adulto, e ele consegue voltar porque aconteceu o apocalipse, e ele quer voltar pra tentar dar um jeito. Mas ele já, assim, ele volta no corpo de criança, ele já tem, tipo, assim, 60 anos de idade, mas ele tá num corpo de um menino de 10. E eu sou apaixonada, assim, deixar aqui meu amor gratuito para o Aidan Gallagher, que é o ator que faz, porque eu fiquei abismada. Porque ele é muito bom. Tipo assim, ele é uma criança, né? Que interpreta um cara de 60 anos, e que tu realmente enxerga esse cara de 60 anos na criança. Tipo assim, tinha horas que, tipo, eu esquecia que ele era uma criança, porque pra mim ele já era um cara de 60 anos. De tão, tipo... Preso numa criança. Exatamente. De tão, tipo, envolvido que tá. Tipo, tu perde essa noção que ele é uma criança. Eu, sei lá, eu achei... O mais legal é o relacionamento dele. Eu achei ele sensacional. Ele tem um relacionamento com um manequim. Eu achei ele muito bom, tipo, real. Fiquei apaixonadíssima no ator. O ator também, na vida real, ele é uma gracinha. Ele é super ativista e várias coisas, né? Ele e o cara que faz o Klaus, eles dois são perfeitos. Eles, tipo assim, vivem pra falar sobre o verde do mundo e vamos preservar as lindo, coisas. Ele é perfeito. Mas eu, real, fiquei muito impressionada. A atuação primeiro dele. Que eu gosto de da maioria dos atores. Eu não sou muito fã do Luta e da Romola, não. Porque eles são muito românticos. Desculpa, gente. Eu acho que assim, meio desnecessário. Saturou, tá, galera? Vou falar que passei mais parte, não fez diferença. As partes deles. Enfim, mas, caraca, eu fiquei muito impressionada com a atuação dele. Tipo, quão bem ele capturou essa essência de 60 anos num garoto. Eu fiquei apaixonada. Aí tem o Number 6, que é o Ben, que na verdade ele morreu numa das missões. Ele, só que, tipo, o Number 4, ele vê ele, porque ele vê mortos, então, né? E aí, então, basicamente, ele sempre tá lá com eles. Eu gosto dele. A Number 7, que é a Vanya, que até então, ela é só mais uma irmã normal que não tem poderes. Né, meninas? Fica aí o suspense do que vai acontecer no decorrer dessa série. Mas até então, no começo, ela não tem nenhum poder. Fica aí o questionamento de que ela faz. Ela passar muita raiva. E tem outros, assim, que eles dão bastante importância, que é o Hazel e a Chacha, que eles são agentes do futuro, porque tem uma organização que controla os eventos que acontecem na Terra e não podem deixar eles serem alterados. E aí eles têm que, tipo, matar ou salvar quem for pra esses eventos continuarem acontecendo. No caso da série, é o Apocalipse. Então, tipo, a missão deles é deixar o Apocalipse acontecer enquanto o Number 6 voltou pra fazer o Apocalipse não acontecer. Então, tipo, a série se desenrola aí. Mas, caraca, eu gostei muito. Eu gostei muito. Como eu já falei ainda agora, eu não gostei muito da parte do Luther com a mina lá, que eu achei meio desnecessário. Muito assim, desnecessário. Eles têm romance e tal, mas sei lá, tipo, eles têm umas. Tem uns episódios que. É metade do episódio só sobre isso. Eu fico, não quero saber. Quando aparece a parte deles, eu acelerava. Sim! Eu vou dizer que eu fiz isso e não fez muita diferença, tá? No decorrer da série, tipo, tu não perde nada se tu passar as partes deles. E a gente não sabe como é que vai ficar a segunda temporada, né? Porque ainda não confirmaram e o menino que faz o Number 5. Não, já tá confirmado. Ai, obrigada, meu Deus. Já tá confirmado. Ai. Mas o que é que tá falando? Porque ele falou que ele não sabia se ele ia continuar. Estavam falando do rumor de que ele poderia ou não continuar e não sabemos. Enfim, é uma série de quadrinhos e tem essas coisas de poder e heróis e tudo. A gente passa um pouco de raiva. Gente, o quadrinho é muito caro, mas acho que vale a pena. Mas, enfim, eu gostei muito. Achei bem, bem pensado, bem, bem montado. Ótimos atores, ótimas interpretações. E é isso. Traz o Oscar. Meninas. Perguntinhas. Vamos agora para as perguntinhas. Para quem não sabe, a gente criou uma conta, não, por favor. Sim, muito importante falar isso. No eu falo Telonui. Eu falo Telomi. Telomi. Eu também. Enfim, mano. Dane-se, vocês sabem aquele Theo lá, não sei o quê. Que manda perguntinha anônima. A gente achou que seria mais viável para vocês e mais confortável para vocês fazerem comentários sobre os episódios ou xingar a gente, não, mentira. Se você ainda fazer perguntinhas e várias paradas. Se você ainda não sabe, o arroba é @19h, normal, 19h. Da manhã, tá, galera? 19H da manhã. É o nosso amor. Então, manda sua pergunta, dúvida. Telecoisa. Sugestão. Vou chamar de telecoisa. Telecoisa. 2000. Vamos começar com as perguntinhas. Ah, eu adoro essa parte. Só pra deixar claro que nós não sabemos as perguntas. Só a Mika, porque a Mika que tá logada nesse troço. Eu não quis nem logar. E ela que lê. Tipo, a gente não sabe. Tamo e aqui a gente também não vai saber de quem é. Estamos aqui na expectativa. Espontâneos. Ah, e só pra deixar claro, se vocês quiserem se identificar, tá? Pode botar o nome de vocês lá embaixo. Não é vai matar ninguém, não. É, tá. Primeiro, que conselho vocês dariam para alguém que quer muito uma coisa que não necessariamente vai fazer bem, mas não precisa dessa coisa? Anjo! Primeiro que você já se respondeu, meu anjo. Se você não precisa, primeiro, né? Primeiro que só lê sua perguntinha que já tá a resposta nela, meu anjo. É que nem Enem, meu amor. A pergunta... A resposta na pergunta. A resposta na pergunta, amore. Repete aí, pausadamente, para nossos espectadores. Que conselho vocês dariam para alguém que quer muito uma coisa... Alguém que quer muito uma coisa... Que não necessariamente vai fazer bem. Que não vai te fazer bem. Tu quer uma coisa que não vai te fazer bem. Mas não precisa dessa coisa. E você não precisa. Você quer uma coisa que não vai te fazer bem e que tu não precisa. Então pra quê? Então pra que tu vai atrás? Ai. Se tu não te faz bem, tu não precisa. Se tu quiser, tu pode mandar pra gente. O que é isso que você quer tanto? É o que? Uma comida, uma roupa. Ai, eu tô curiosa. Vai ter alguma comida que dá alergia pra pessoa. É. Aí, né, meu amor, fica com cuidado. E não vai fazer bem, manda pra gente, que a gente fala. Então, respondendo de novo, agora, se a for... resposta na pergunta. É, e se for uma pessoa, meu mano, por favor, pessoas, elas... Como não fala, pode. Como fala a Estela, que é lá do Estaremos Lá, eu tô muito ouvindo podcasts, da Estaremos Lá, que ela fala assim, tá louca? Você tá louca? Ouve o que você tá falando? Olha aí, ó, tu já te respondeu na tua pergunta. Tá, eu recomendo que você não vá atrás disso que você quer. Estranho falar isso, né? Mas, tipo, se vai te fazer mal e você não precisa, meu amor, você tá querendo fazer birra, né? Mano, você tá correndo atrás de mim. Tá querendo fazer birra, tá mimado, tá? Desculpa a grosseria, né? Tá querendo perder tempo. Tá querendo perder tempo. Tá bem e tá querendo se ferrar. Que tipo de problema, entendeu? É a sina do ser humano, né? Fazer merda. Sabe o que? Você precisa... Tá, você tem que ter algo. Você tem que ir atrás de algo que você precisa, mas não quer. O nome disso é um terapeuta. Então, tipo, de verdade, vá atrás de um terapeuta. Isso você precisa e isso você tem que querer. Porque... Eu acho que a pessoa não vai mais mandar pergunta pra gente. Não, meu Deus, desculpa. Desculpa, Anjo, mas eu acho que... Agressividade. Eu acho que ninguém nunca falou isso pra você. Com certeza, muitas pessoas já falaram, mas eu acho que se você mandou essa pergunta pra cá, é porque com certeza você deve acreditar no nosso potencial. Muito obrigada. Mas como amigas sua... Acho melhor você não ir, meu anjo, porque eu acho que você tá muito bem. É, e mais uma coisa, me diz aí se tu correu atrás desse negócio, porque já faz um mês que tem essa pergunta, né? Então eu não sei se a pessoa fez ou não a coisa que ela queria. Então manda aí um outro negocinho pra gente saber o que aconteceu. Desenrola essa história aí pra gente. Ai, conta, mano. Pode mandar, tipo, manda um zap, tu vê, a gente pode conversar, manda lá no PV do Instagram, a gente tá aqui pra isso. Estamos aqui. Tô curiosíssima. E aí, falem então... sobre visagem, por favor. Ah, não, meu amor, não tá. A Lorena não gosta de falar sobre isso. Já tinha episódio que a gente já tinha pulado essa fase. A gente já tinha falado sobre isso, acho que no primeiro ou no segundo episódio, que a gente não queria falar primeiros. Porque toda vez que a gente tava gravando, a gente ouvia uns barulhos, a gente ouvia uns negocinhos, acho que a gente tem que falar disso. Só que aí, né, a gente tinha superado tá, essa fase. Tá, a gente já passou dessa fase, amor, porque... Sem condições de atrair essas coisas. Eu não tô afim de ficar... É. E Lorena mesmo. Praticamente mora sozinha, então... É. Não, assim, não... No meio do mato. Mas... Pelo amor de Deus. Só queria agradecer que é uma sugestão muito boa e com certeza a gente vai falar sobre ela mais mano, lá na uma frente. Uma hora vai chegar, que a gente sempre fala sobre essas coisas. A gente só tá um pouco arregando, né? Não que a gente não tenha medo, né? A gente não tem medo dessas coisas. Não que a gente coisas. Acredita na cobra claro sofinha, que né? Não, mas tipo, a gente vai falar assim quando tiver muita gente em casa. Quando tiver mais gente em casa, a gente fala. Eu já mandei 1000 perguntas. Como vocês lidam com a Karina militando de 5 em 5 minutos? Amor, aqui todo mundo é militudo. Era isso que eu ia falar, ela assim, meu anjo. Toda hora a gente tá militando, entendeu? Só tudo aqui, né? Então, amor, tipo... A gente toma café, meu amor, militando lá na mesa. A gente fica lá... A gente lá, tá de manhã ali na mesa da Lorena tomando café, debatendo. Militando. Formas de destruir o patriarcado. Meu amor... Você não tá entendendo. Esse podcast aqui, ele tem essa finalidade também, de militar no seu ouvido, tá? Você baixa o conteúdo pra ver a gente aqui só falando das realidades. Porque isso é realidade. Exatamente. Que tal começarem a fazer uns episódios uma vez no mês sobre alguma saga, ou livro, ou filme? Eu adoraria poder gravar direito a ponto de conseguir ter essa ordem de... É, de ter essa organização. É. Mas eu acho que por isso que a gente faz de indicação às vezes. Porque assim, a gente não tem muito tempo de vamos ler uma saga toda e debater, meninas. Não, a gente vê umas coisas aleatórias e gosta e a gente indica. Olha, a gente tá aqui pra falar de quê? De Percy Jackson, a gente tá aqui pra falar de Fallen, é só isso. Altas propriedades. De rosto, de comédia, Belo Desastre. Belo Desastre, é só isso que... É, não, é 700. 700. Ah, saudade, 700. Fanfic. Ai, fanfic. Um arrepiou, hein? É, falem sobre visão. Mas a gente não deixa de agradecer pela sugestão. Obrigada. E com certeza a gente vai falar de alguma saga qualquer dia. É, porque a gente, na verdade, hoje que a gente não lê tanto, mas a gente lia bastante. É, verdade. A universidade, estragando vidas. É, estragando vidas. O que acham da blogueirinha que é o nosso presidente? É, bom, pra quem segue a gente, já meio que dá pra ter uma noção do que a gente acha sobre. E isso, eu acho que é meio... ruim a gente ficar falando muito disso no podcast, porque é algo que... Acho que é um assunto mais denso, né? É, é um assunto mais denso, mas quem acompanha a gente, tipo, nos nossos perfis pessoais, sabe como que a gente se sente sobre isso, o que a gente acha e tudo. Então, acho que não tem muito segredo. E eu acho que até se tu já ouviu os outros episódios, tu sabe mais ou menos o que a gente acha, porque, né? A gente vem falando mal de macho, ainda mais de um macho desse, né? Não precisa falar mais nada. É, então, tipo, a gente evita um pouquinho aqui no podcast, porque geralmente... Porque é um assunto... É um assunto muito denso, e tal. Não é tipo assim, querer tirar o da reta. Não. É só porque, tipo, cara... Eu acho que é uma coisa muito pessoal. E o podcast é algo mais abrangente. E realmente, se a gente for parar pra falar disso, é tipo, é um assunto muito denso. E a gente tem opiniões, tipo, muito fortes sobre. E, assim, tipo, todo mundo pode ver o nosso posicionamento, como as meninas falaram, nas redes sociais e tudo mais. A gente não concorda com diversas coisas que estão acontecendo hoje e a gente não queria que estivesse assim. Mas é isso. Mas se vocês têm dúvida se nós somos bolsominhas ou não, não somos, não, tá? Somos. Só isso. Então, tipo, fiquem em paz, amor. Estamos bem. Quando o 19 horas da manhã conquistar o mundo, lembrem de mim. Não sei quem é anônimo. Meu Deus. Vamos lembrar de todo mundo. É, vamos lembrar de todo mundo. Mas assim, quando vocês quiserem falar coisa fofinha, quiserem se identificar, a gente pode identificar que a gente lê aquilo. Por favor. É verdade. Gente. Meu Deus. Que lindo. Falou por causa do teu negócio fofinho. Eu, meninas, como uma trabalhadora que sou, né, gasto meu dinheiro com o quê? Com meu próprio entretenimento. E aí eu fui pro Lollapalooza esse ano, né? E aí, rica. Ok. O nome disso é assalariada. E aí, passado várias vezes. E aí eu fui. Tu terminou de pagar o passado e aí. É, tipo isso. E aí eu vi quem, meninas. Imagina juntas. As meninas lá, a Chulin e a Jéssica. Muito nenéns, muito maravilhosas, super simpáticas, eu fiquei impactadíssima. Amiguíssimas, né, mano? Amiguíssimas. Ai, melhores amigas. Fiquei impactadíssima com quão neném elas são. Tipo, sério, fiquei meia hora, tipo, abraçando elas e obrigado, meninas, pelo podcast. E por ser inspiração pra, tipo, várias coisas pra mana, nós. Mana, se tu não conhece Imagina Juntas, conheça. E aí, tava falando pras meninas que elas são muito nenéns e acho que a Karina vai ser assim um dia de, tipo... Como é que vai chamar quem ouve a gente, mano? Deem nome pra vocês. Não, deem nome pra vocês. Manda aí pra gente. E aí, eu falando com a Jéssica e tipo, obrigada. E ela, tipo, a Karina vai ser essa pessoa, vai ficar toda besta. Na verdade, eu fico assim mesmo. Quando, quando alguém fala que ouve a gente, eu fico assim, sério? Sim, eu mesmo. Mas sério mesmo? É sério? Ai, gente, tipo, muito obrigada por todo mundo que divulga. E ouve, tipo, não, escuta, obrigada. E, tipo, nossa, interage. E, tipo, encontra a gente na rua e fala que ouve, pede, nossa, episódio. Cara, eu fico muito gente, eu fico chocada, porque eu fiquei assim... Quando a gente começou esse projeto, a gente falou, vamos. Vamos fazer, vamos. Tipo, é algo que não mostra a nossa cara, não é no YouTube e tudo, mas vamos. Então é isso, gente. Gente, muito obrigada pela existência de vocês. Eu queria muito que vocês tivessem um nome, tipo, né? Mas vamos chamar de vocês de... Ouvintes. Até vocês falarem. Não, porque nome, pra mim todo mundo é amigo, tá? Todo mundo é amigos, então todo mundo tá junto. O pinguim é meu animal favorito. Não é uma pergunta, mas eu amo pinguins. Que legal, eu gosto de pinguim. O meu é suricato. Eu gosto do pinguim. E londra. Eu gosto de koala. Não sabia que ele come cocô, mas eu gosto de koala. Cara, suricato é um muito animal legal, mais sensacional. Né? Que merda, vocês falaram de bichinho. Eu lembrei, nossa, o meu favorito é um abacaxi. Oi? Que merda. Enfim. Manga com leite mata? Amiga. Não. Tu já experimentou, né? Não, né? Não tem propriedade. Olha, gente, não sei. Eu acho que eu faz passar mal. Gente, eu já tomei. Mas quem faz isso? Manga com leite? Eu já tomei suco de manga com leite. Ah, eu já falei pra vocês como que eu já não come, né? Ei, mas eu acho que pode dar uma diarreiazinha. Desculpa. Sim, o que eu falei? Eu acho que passar mal. Mas eu acho que tomar açaí e comer manga, meu amigo, acho que é pesado. Não? Não sabemos. Não sabemos. Fica aí o questionamento. O que acham da participação das mulheres no mundo dos games? Seria interessante se falassem sobre. Cara, sim. Sim. Sim. Sim. Sim. É a nossa resposta para isso. Não, assim. É porque tipo, é muito... É um ambiente muito machista, caraca. Não, eu acho que todo o mundo... Nerd, é muito É muito poluído, é muito tanto tóxico. Tanto gamers quanto de sagas, quanto de heróis, é tipo... É filmes, enfim. Misógino e machista ao extremo, é gente, ridículo. É muito chato. O pessoal fica, porque é macho de negócio de futebol e tudo mais, é machista, mas, pô, esses um que se acha que é team também são o, né, do meio de nerd, porque... porque mulher nunca... joga bem o suficiente, nunca sabe o suficiente, nunca entende o suficiente, nunca nada o suficiente, né? Porque só eles que sabem de tudo. Então, tipo, primeiro, acabem com essa merda na cabeça de vocês de homem é uma coisa, mulher é outra coisa. Gente, seres humanos temos cabeças, pensamos, todo mundo pensa. Não, e outra parada que me irrita muito. Todo mundo entende as coisas, tá, meu amor? Não é o fato de, tipo, fulano ficar o tempo todo na frente de um computador jogando ou lendo 1 milhão de livros e não sei o que que vai te fazer melhor do que outra pessoa. Tem caras, assim, nesse meio que, tipo, se acham ou, tipo, expert em tudo. São os maiores lixos, desculpa. E, assim, não gostam, tipo, quando uma garota tá jogando, aí fica, né? Ou quando sabem, então... É, mais do que eles. Ai, não, nossa. É nem mais, assim, mas se souber a mesma coisa que eles já querem diminuir. É. Tipo, não. Tu não sabe tanto quanto eu. Tu sabe menos. Porque, tipo, mano... Calma. Gente, é um saco. É uma merda. E, assim, como eu tava falando, né, isso não existe só nesse mundo de nerd, no geral, porque, como eu tava falando, eles meio que tentam diminuir isso, que, é só porque macho que assiste futebol e breja, não sei o que, é machista, mas isso tá em todos os cantos, né, tanto lá quanto mulher não pode saber sobre futebol o suficiente ou esportes, aí aqui nos games, mulher não pode jogar bem o suficiente, aí no meio nerd de saga e tudo, mulher não conhece os heróis o suficiente, é tipo, tudo é... Mano, calma. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. A gente parece assim. Sendo que é o contrário, né? Que mulher se desenvolve mais, tá, querido? Não sei se vocês sabem, se é científico, que mulher aqui é mais evoluída aqui, ó. Mas não, mas na cabeça deles, eles entendem mais e a gente entende de menos. Né? Ai, mano, que raiva de macho. Sim, mas qual que era a pergunta? O que você acha da participação das mulheres? Aqui xingando o macho. A gente acha o máximo. Deveria ter mais. Deveria ter mais. Apoio. Mais visibilidade também para essas mulheres. Muito mais visibilidade. Na verdade, até existe, mas não tem tanta visibilidade assim quanto homem. É. E é isso, cara. Nossa, é uma merda, porque, tipo, mulheres fazem coisas incríveis. Meninas, e, tipo, vocês são ótimas, vocês são maravilhosas. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, se vocês se esforçarem e correr atrás, tanto quanto qualquer macho. Be yourself, então, galera. Tipo, mano, só vai. Sai dessa de macho que faz tudo, porque vocês podem fazer tudo também. Se uma moça com problemas de se enturmar for minha crush e ela achar que quando eu digo que ela é linda, ela não acredita em mim, o que devo fazer? Estou tentando mostrar o quanto ela é incrível, mas está difícil. Manda ela pro terapeuta. Exatamente o que eu ia falar. Porque, tipo assim, meu amor... Ela tem problema de autoaceitação. Ela que tem problema com ela de autoestima e autoaceitação. Eu não acho que você ficar falando pra ela que ela é bonita... Mano, sim. Vá resolver esse problema. Infelizmente, eu sinto te informar isso. Porque o que é que, onde tá o probleminha? Na cabeça dela. Porque, assim, tá, é muito lindo da tua parte. Sim, é muito lindo. Não para, tipo assim. Não, continua. É, continua falando, mas isso não vai resolver. Então. Mas, assim, esse é um problema no qual ela vai ter que lidar sozinha. Porque é algo entre ela mesma. Então, às vezes, tipo, às vezes até... Indicação aqui, tá? Põe pra ela ouvir o nosso episódio de aceitação, tá? E maravilhoso. Perfeito! Põe ela... Sim, é isso. Põe pra ela ouvir o nosso episódio de corpo e autoaceitação. Não já vou nem tá mais responder lá. Isso aqui. Tudo tá que lá, meninas. Que ouve aquele episódio. Tá, põe pra ela ouvir aquele episódio. Se ela não quiser ouvir, volta aqui de novo e fala. Ela não quis ouvir. Aí a gente marca com ela uma conversa. Mas, de verdade, a gente... Eu não sei. Mas, assim, eu acho que o episódio ia ajudar muito. Deixa ela ouvir o nosso episódio, que eu acho que vai abrir um... Né? E aí dá um feedback aqui pra gente, dá né? Dá um feedback aqui pra gente. Mas não para, continue sempre falando pra ela que ela é uma pessoa especial e tal. Mas, às vezes, eu não sei, às vezes quando uma pessoa tá triste, é meio ruim, às vezes, ter uma pessoa falando olha, você é incrível, tá? Não precisa você ficar assim, desse jeito triste, porque não, às vezes é pesado. Não, eu acho que não é nem... É, como a gente falou, continua falando isso e tudo mais que ela é, mas não fica assim, ah, não precisa tu ficar assim porque tu é ótima, tipo, se fosse tão simples assim, ela não tava desse jeito, exatamente. Sabe? Como a gente falou agora, é um problema muito interno. Então, ela que tem que começar a trabalhar isso com ela. Não é de... Que, infelizmente, tu só falar, ah, você é linda, você é muito boa, não vai resolver o problema. É só ela com ela mesmo. Ela com ela. Então, tipo assim, escuta o nosso podcast, diz pra ela escutar. Mas também diz pra ela procurar, se tiver muito pesado, muito hard mesmo o negócio, procurar ajuda. Porque... Ah, problemas com autoestima não quer dizer somente em questões de aparência. Aparência, é uma série de fatores. Então, tipo, se você não consegue enxergar aquilo que você é de verdade e outras pessoas estão te dizendo que você é maravilhosa, então temos um problema que precisa de ajuda mesmo. Mas, sei lá, você podia ouvir também o nosso podcast. E é isso. Eu acho que, por enquanto, corta esse crush aí até a menina ficar bem, porque... Se você tem entrado num relacionamento, isso não é muito legal. Quando a pessoa não se acha suficiente, não se acha bonita, não se acha merecedora das coisas. Porque isso afeta muito uma relação. É difícil de se doar. Caraca, militou tudo bem, menina. A gente sempre militando aqui. Socorro, amiga. Eu vou fazer psicologia. Não, cadê? Bolacha ou biscoito? Essa é a pergunta, bolacha ou biscoito? Depois de uma pergunta assim. Meu amor, quando você faz uma pergunta dessa, tem que ter um contexto. Você tem que falar assim, creme crack é bolacha ou biscoito? Ou Oreo é bolacha ou biscoito? Não, mas pra mim... Eu nunca sei, tipo, do que exatamente você tá falando. Bolacha de água e sal, creme crack é bolacha. E tipo, Oreo, que biscoitinho da vovó, biscoito. Resolvido o problema, moço. Próximo. Se você pudesse, que perguntaria pros 19 horas da manhã? Por que esse nome? Mas você não usa bem. Todo mundo pergunta. Eu perguntaria isso. Se eu fosse nosso ouvinte, eu ia ficar... Sim, por que mas não onde esse nome? Quando é que a gente vai contar isso? Um dia. Eu já falei que só quando a gente estiver lá na Comic Con. Ah, tá. Naquela bancada. Então nos ajudem se você quer saber o porquê. Eu ia perguntar sobre quando é que eu ia poder gravar com vocês. Ah, é verdade. Tu ia perguntar isso mesmo? Eu ia perguntar mesmo. Ai, bem eu mesma essa pergunta. Ah. Bem biscoiteira. Ai, né? Já repararam que namoro é coisa de gente otária? Ai, mano, sim! Caraca! Isso é muito engraçado. Quando a gente criou esse negócio, a Mika tirou o print dessa pergunta e mandou pra gente. Qual foi a outra? Lê as duas juntas? Já pensaram em matar seus namorados? As perguntas são, já repararam que namoro é coisa de gente otária? E a segunda é, já pensaram em matar seus namorados? E tem outra, como são feitos bebês? Eu acho que foi a mesma pessoa que mandou essas três perguntas, porque não é possível. Tá, mas a terceira não precisa responder, né? Porque meu amor vai lá ler um livro de biologia. Sim, mas essas duas... Mas essas duas, a resposta é sim? Sim. Tipo, unânime. Estando ou não estando namorando, a resposta é sim? Sim. Porque, tipo, atualmente, só quem namora sou eu. Não, porque, tipo, a gente quer. Tá, eu mas não isenta. Mas se você quiser namorar comigo, manda mensagem. Me manda mensagem. Mas não isenta a resposta das duas, porque é verdade. Elas já namoraram e elas concordam que a resposta exatamente. É sim. Com certeza. Com toda certeza. Eu poderia voltar no tempo. É. E tipo assim, não é que. Não vejo pelo lado ruim, mas tipo. Não continuo. Mas é a verdade, namorar com a gente, tá? Felizmente, meu amor, vou ter que falar que é assim, né? Vamos aqui falar com o desculpa, né? Que é verdade. O que vocês esperam do filme de 2019? Qual deles vocês não podem perder? Se der, fala de Fresno secreto, hein? Não sabemos quem é, hein? Não sei quem biscoito é pro nosso Migues, que desde que a gente criou o podcast tenta fazer. Ele tá muito pedindo esse biscoito, responder cara. Responder essas perguntas dele que a gente nunca responde. Aí sempre aqui. Paulo, toma esse biscoito. Toma esse biscoito, Paulo, aqui, ó. Esse biscoito é especialmente pra você, Paulo. É, qual é a pergunta? O que a gente espera do filme de 2019 e quase a gente quer. A gente assistiu um que a gente tava esperando muito ontem, que foi o Date Perfeito, que lançou ontem. E ficamos assim. Nossa, Santinho. Okay. Eu assisti só pelo Noah. É porque, tipo assim, como a gente já falou várias vezes aqui, a gente é muito fanfiqueira, a gente gosta de filme de adolescente. Mas de realidade adolescente. De realidade adolescente. Que aquele ali tava fora da realidade adolescente. Fora da realidade. E. Ah, eu acho que eu espero um. Mais filme de adolescente. Gente, se tu tá esperando que a gente fale de filme de heróis, a gente assiste, a gente galera. Assiste, agora tudo mais. Caraca, o coração aqui palpita. Eu não vou mentir. Eu sou viciadinha de heróis. Sou, mas não sou assim doida. Não, mas que tá eu tô esperando estreia. O filme de Star Wars. Em sim. Dezembro. Não. É o que eu tô esperando. Eu sou coisa assim, tipo... Eu sei que quando eu for assistir, eu vou ficar muito eufórica, pelo... Como é o último do... Caraca, eu nem lembro o nome do filme do... Tu falando de Vingadores? É. Eu sei que eu vou ficar muito ansiosa, tipo, pra quando eu ver os Vingadores, eu vou ficar, tipo, muito eufórica e tudo mais, esses outros. Só que, tipo... Nada barra. Depois de um tempo, tu meio que perde isso. Eu acho que quanto tempo com o passado... Brincadeira. Só que... é porque, tipo, antes eu ficava muito... Muito perturbada. Ai, vai lançar tal filme, eu preciso estar lá e na estreia. Amiga, mais. É porque saturou. Hoje eu entendo. Assim, eu te a gente entendo. Fica assim, ah, tá lá no cinema, agora eu posso assistir, eu vou assistir. É, tipo assim, quero muito, mas não vou morrer se passar um dia sem eu ver, eu posso assistir no outro. Exatamente. É tipo isso. Exatamente. É porque saturou. Antes eu ficava psicopata, assim, tipo, tenho que estar lá na estreia. Hoje não. É, graças a Deus, eu nunca fui assim. Hoje não... Não tamo nesse naipe ainda. Não tamo nesse naipe mais. Mas tu tá esperando algum filme esse ano que tu sabe? Eu tava esperando muito Como Treinar Seu Dragão, né, meu anjo? Que eu morri de chorar há 5 mil anos. Verdade. Eu, real, eu sou a louca do Como Treinar Seu Dragão. Eu sou muito apaixonada nesse filme, tipo, absurdamente. Filme, absurdamente. E eu chorei muito. Eu chorei muito no filme, real. Tipo, eu tava. Minha cara estava pingando, assim, tipo, pingando água. Soluçando. Eu tava. É real, tipo, isso não é mentira. Eu tava soluçando. E eu não podia... Olha, se agora, se eu começar a falar e eu lembrar, eu vou começar a chorar. Porque é muito do, nossa, é muito do meu não, coração. Não, eu pensei, já pensou se tem algum ouvinte e viu essa menina chorando e falou, meu Deus, essa menina... Eu tava chorando muito. Agora ela, agora que tava chorando. Tipo, eu olhei... Gente, não consigo. Se eu começar a falar, eu vou começar a chorar de novo. É o amorzinho da minha vida, Como Treinar Seu Dragão. Só louca no banguelo. Não tem nenhum filme que eu estivesse esperando muito, não. Porque... Eu nem vou no cinema, a última vez que eu fui no cinema foi assistir Doutor Estranho. Não, foi Homem-Aranha de Volta lá. Esse filme é muito massa! Ah, muito, né? Tem muito. Tem é, mano. É muito só massa, esse mesmo. Adoro. Depois eu não fui mais, porque gasta dinheiro, mas. Enfim. Difícil. O que tô esperando é de Star Wars e yes. Pronto, Paulo. Tô esperando qualquer pronto, filme. Pronto, Paulo. Ah, vai falar de Fresno? Ah, vai falar de Fresno, só falo de uma coisa. Eu sou louca na filha do Lucas Silveira, porque eu amo aquela menina que ela é profissional, a Sky. Que ela tava na NASA um dia desse. Na NASA não, ela tava lá onde o diabo que ela tava, não tá? E ela tava vestida de astronauta. Que lindo. Eu adoro aquela. Se eu pudesse ver ela. Algum... Eu pagaria um Team Bridge pra ver a Sky, mas não pra ver o Lucas. Algum não que o Lucas seja ruim. Sobre Fresno? Não. Nem eu. Só para os fãs não me matar aqui, não é que eu não gosto, só que eu acho a Sky mais massa do que o pai dela. É porque o Paulo saturou um pouco. Saturou. Com o Fred, é, né? Exatamente. É, saturou, meninas. Que dá. Nem com Roda de Saron, Green Day. Saturou. Até com Panic. Saturou. Enfim. Ai. É esse o Paulo. Tudo bem. Beijos, aproveite o biscoito. Pode voltar aí pra te escutar de novo. Se um casal termina e depois volta a namorar, o tempo do relacionamento continua contando como se os dois estivessem juntos ou começa do início? Essa pergunta é meio complexa, né? Eu também não sei. Eu acho que conta, tipo assim, sei lá. Ah, tava junto. Mas depende do junto, né? Eles estavam junto namorando, ou eles estavam se pegando, ou eles estavam, tipo... Depende. Você tem que ler de novo. Eu acho que eles estavam namorando, porque fala assim, um casal termina e depois volta a namorar. Eles estavam namorando real, tipo assim, real, namoro. Sim. Real, gente. Aí, beleza, aí terminaram. Aí ficaram, sei lá, tipo, 3 meses separados. E depois volta. Eu acho que esses 3 meses separados não conta. É, não, é um tempo. É. Mas aí o tempo de antes e o tempo que vai começar de novo, acho que conta junto. Sim, porque eu só quero saber. Porque era o tempo que vocês estavam junto, entendeu? Eu não acho que recomeça, tipo assim, conta um novo tempo. Não, porque o outro tempo não foi apagado, meu amor. Agora, exato. Se passar... Na minha cabeça. Eu acho que se passar, eu não tô conta, tipo... Tá, tu namorou 2 anos com uma pessoa, vocês ficaram separados... Sei lá, 4 anos, depois vocês voltam, aí vocês estão com mais 2 anos de namoro depois que voltaram. Eu acho que tu conta 4 anos, entendeu? Tu junta aquele tempo de antes com o tempo de agora. É. Porque eu acho que o que conta é o tempo junto. Sim. Tipo assim, conta o tempo que vocês estavam junto. Poxa. Ai, é só te falar, tipo, tantos meses antes da separação, tantos meses depois. Tipo assim, na minha cabeça, né? O meu cálculo. Antes aqui. De Cristo, depois de Cristo. O meu cálculo aqui, né? Tipo, aí na pergunta ele já tá falando, tempo junto. Então é o tempo junto, independente se, tipo, foi antes ou depois da separação. Pois é. O tempo que vocês estão junto, compartilhando experiências e laços e vidas e momentos. Por isso que eu acho, entendeu? Que é isso. E, tipo, aí tu só não conta o tempo que vocês estavam separando. Vou me abster. Como lidar com as crises existenciais? Quais suas experiências? Acha isso ruim? Qual o sentido da vida? Primeiro, parece aula de filosofia. Vamos lá, uma pergunta de cada vez. Qual é a primeira? Como lidar com crises existenciais? Não sei. Eu tô tentando descobrir até hoje. Hoje eu acordei e tive uma crise existencial. olhando pra Mica dentro de crise existencial. Como eu lido com as crises existenciais? Quando eu estou em meio a uma crise existencial, eu vou assistir Friends. É, uma boa dica. Tipo assim, sei lá, eu sei que o pessoal fica, série. Só que eu acho que é uma coisa que ocupa a cabeça. É, exatamente. E, tipo, te tira daquele ciclo vicioso. Porque, querendo ou não, gente, crise existencial, claro que tem umas que te fazem absorver coisas e amadurecer coisas, mas tem umas que só fazem tu... É só pra tu ficar mal. Então, tipo, é um ciclo que tu fica lá. E aí tu... Quebrar isso pra focar em outra coisa, eu acho que ajuda. É, eu também vou fazer alguma coisa que está pendente. Então, se eu tô no meio de uma crise existencial, às vezes eu consigo. Quando eu não tô afim de fazer nada, porque acontece, às vezes você fica meio que assim, meu Deus, por que estou aqui? E aí, só que aí, se eu tiver alguma coisa pendente, eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho uma leitura pra fazer da aula, então eu já vou ler. E aí, às vezes eu durmo no meio da leitura. E aí, tipo, já meio que resolve um pouco. Eu sempre vou procurar fazer alguma coisa, porque as minhas crises existenciais são assim, tipo, eu faço as coisas e aí depois eu fico, por que eu estou fazendo essas coisas? Tipo, só que aí depois vida, eu volto e eu falo, eu não posso parar de fazer as coisas, porque é pior eu ficar parado. Então, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. E aí eu vou lá e faço. Aleatoriamente eu não tô sentindo nada, tipo, eu tô lá fazendo. Quando não resolve, tipo, eu não tô com saco pra fazer nada, eu vou fazer alguma coisa pra me distrair, tipo, cantar, tomar banho, ou assistir série, dormir, tipo, essas coisas. Porque assim, não vai funcionar. Se tu teve um bloqueio no meio dessa crise, larga tudo que tu tá fazendo de verdade e vai tentar abrir a tua mente pra outras coisas. Ouve uma música, vai correr, sei lá, alguma coisa assim. Faz isso, cara, porque... Pra cada pessoa funciona uma coisa, né? Tem, pra gente não funciona assistir ou... Caraca, tudo é uma dica que eu nunca tinha nem imaginado. Tipo assim, parar e tomar um banho, parar alguma coisa assim, tipo... É, eu acho uma boa. Mas eu realmente não sei o que eu faço pra acreditar que eu fico doido muito assim. Mas aí tem aquela coisa, tem crises que te fazem travar e tem crises que tu resolve e tu vai pra frente. É. Foi como eu falei. Que louco, menina. Que louco. Mas é, tá, enfim, é um saco. É, mas, tipo, é uma forma, né? Mas como eu falei, se você não tá dando. Eu tenho crise existencial todo dia que eu acordo, Pepa Alva. Por que eu tô fazendo isso? Cadê? Vai. Eu tenho crise existencial de noite, eu fico. Depois de eu ter feito tudo no dia, eu fico. Qual o sentido da vida? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí eu lembro, pô. Emprego, salário, tipo, vida, meus pais não vão me sustentar pra sempre. Aí eu fico, por favor, me deixa pelo menos sofrer um pouco pelo dia. Tipo. Mas aí, tipo, vai muito de pessoa pra pessoa como tu lida com isso. Só tu vê os filósofos existencialistas, tem uns que, tipo, a vida é uma merda, tu vive no tédio, na tristeza, o tempo todo a vida é isso. Tem momentos que tu tá alegre. Aí depois tem outro que fala que tu tem que tentar aproveitar e arrumar as coisas e viver como tu pode, porque é isso, então, tipo... Cara, vamos falar um pouco sobre absurdismo? Fala. O real, eu acho que se aplica nessa pergunta. É, absurdismo é uma vertente, né, da filosofia. Ai, dá licença, eu vou me deitar. E, tipo... Querida, exausta. Não, mas tipo, é pichito. Breve, como, por favor. É breve. Como a Mika falou, tem, tipo... Os niilistas e tudo mais, os existencialistas, e tipo, mano, o absurdismo é, tipo, resume isso e dá uma solução. É por isso que eu gosto do absurdismo, que, tipo assim, fala, mano, real, a gente tem propósito? Não. Se a gente tem, a gente vai descobrir? Provavelmente não, porque, tipo, mano, o universo tá pouco se lixando pra ti ou ter que te explicar alguma coisa, porque, tipo, mano, eles têm mais o que fazer do que ficar explicando pra gente o porquê da gente tá aqui. Então, tipo, vive a tua vida o máximo que tu puder, aproveita o que tu gosta, o que te faz bem, aproveita o teu tempo com as pessoas que te fazem feliz, porque isso vai acabar. E talvez tenha um porquê, talvez sim, talvez não. A gente vai saber? Não. Porque, tipo, ninguém deve nada pra gente, tipo, o universo não deve nada pra gente. Então, tipo, não adianta a gente ficar aqui se martirizando, tipo, pra onde que a gente vai, e não sei o quê, e ficar, tipo, full sofrer. Claro que a gente não consegue evitar sofrer por isso. Mas, basicamente, o absurdismo é esse, tipo, a gente vai morrer, nada, tipo, tem um propósito. Aproveita os momentos que, tipo, tu tem com as pessoas que tu gosta. E é isso, tipo, contente-se, entendeu? É isso, e, tipo, maravilhoso. Tá aí a resposta da tua vida. Pronto, é isso, galera. Acordei depois dessa colaboração. Ah, a última é só, Karina, eu te amo, me ama de volta. Não, mas tem a continuação da pergunta, tipo, ah, tá. A primeira das crises. É, quais as suas experiências? Acham isso ruim? A gente já contou. Tá, a experiência a gente já meio que já contou, uhum. E é ruim pra cacete, sim. É, ruim. Qual o sentido da vida? Meu Deus, que já expliquei no absurdismo. Exato. Mano, esse cachorro é muito gordinho. Bom, tem gente que encontra sentido em religião, tem gente que... não encontra sentido, tem gente que acha que a gente só foi lançado no mundo e estamos aqui... a deriva, tentando fazer coisas com o nosso tempo pra ser feliz ou não. E ser relevante, digamos assim, tem pra a sociedade. Tem gente que abraça depressão e não tem sentido. Exatamente, tem gente que abraça depressão, tem gente que fica, eu tô nessa merda, mas eu posso tentar melhorar, porque... Por que não, né? Já que eu tô aqui, vou fazer o quê? Vou tentar fazer alguma coisa que me deixe melhor. O sentido é tu achar uma vertente da filosofia e seguir ela. É, só não vai ler Schopenhauer. É isso. Eu acho que é isso. É isso. Esse episódio de hoje, várias perguntinhas. O último. É alguém falando que é uma Karina. Que eu acho que foi ela mesma que mandou. Amaciar e cega um pouquinho aqui. Não, gente, que isso? Que isso? Eu sofro muito preconceito por causa do meu segundo nesse lugar. Ridículo isso. Então, nós chegamos ao fim de mais um episódio do 19 Horas da Manhã. Eu espero que você tenha gostado bastante. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, eu sou @carinas, com 2 N's e _. Próximo. Meu nome é... @loira. Meu nome. O meu é... Na verdade, eu só tenho Instagram, não tenho mais nada. Eu só tenho Instagram e é @lorena, com 2 N's. Suzane. Suzane. S-U-Z-A-N-E. Meu é... Eu tenho Twitter e Instagram, mas eu vou passar Twitter. O meu Instagram é Emily, Emily.LLI. E é isso. E é isso, esse você acabou de ouvir mais um episódio de 19 horas e da manhã. E manda uma perguntinha pra gente, hein? Que a gente responde. Com e se certeza. Quiser ser identificado, manda lá, porque é anônimo, então não tem como a gente saber. É. Mandaram uma de parceria aqui. Se você quiser fechar parceria com aqui, a gente, né? Aceitamos parceria. Pode mandar. Não sabemos como vamos acrescentar na sua vida, mas vamos fechar parceria. Vamos. Você quer pagar consultoria, amiga? Ah, vamos. A gente... Conselhos amorosos? Se você acha que a gente faz stand-up, temos um problema. Então é isso. Ficamos até a próxima com provavelmente convidados ou não. Não sabemos. Mas... Ah, comentem se vocês gostaram de falar com convidados. Com certeza. Pois é. E também comenta qual foi o episódio favorito. E é isso. E por quê? Um forte abraço e até mais. Acabou. Tchau. Acabou, gente. É. Acabou o podcast, eu ia falar. Não acabou, gente.